talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Opa, alô você! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Encontro de Amigos, o Central da Biografia. Chegando Edgar de Souza mais uma vez, tudo bem com você aí? Na tua casa, no seu trabalho, no campo ou na cidade, a gente chega para mais um Central da Biografia. E hoje é com ele, Cristiano Araújo, esta grande fera da música sertaneja, da música brega, daquele brega romântico. Vamos lá com o Central da Biografia? Pois é, Cristiano Araújo, cantor por natureza, pois a música está no sangue. Ele veio de família e desde seus bisavós, avós, pais e tios que sempre estiveram no meio da música. Uma tradição que já dura 4 gerações e logo aos 3 anos ele já mostrava o dom que fez com que seu pai percebesse que Cristiano teria um futuro artístico, pois mesmo sem falar direito ele já era afinado e conseguia cantar no compasso da melodia. Já pensou? Grande gênio da música, Cristiano Araújo é fato. Hoje eu sou seu, meu bem. Cristiano Araújo, me apego no Central da Biografia. É fato que acabou. Estou tentando manter esse amor esquecido. Ou outras vezes pra me manter sempre distraído, pra não correr o perigo de te procurar. Ficou em mim a chama e não apaga de uma vez. Leva algum tempo, pode crer que não é só um mês. Mas se já me esqueceu, não te culpo e nem peço pra voltar. É tão difícil dar adeus ao sentimento que não desencana. Tento curtir a vida, mas sempre depois de uma balada. É fato que acabou, mas eu não te esqueci. E parece que não vai sair tão fácil. É fato que acabou, mas eu não te esqueci. É fato que esqueceu, mas ainda mora aqui. E parece que não vai sair tão fácil desse coração palhaço. Alô, Goiânia! Assim, ó. Estou tentando manter esse amor esquecido. Ou duas vezes pra me manter sempre distraído, pra não correr o perigo de te procurar. Ficou em mim a chama e não apaga de uma vez. Leva algum tempo, pode crer que não é só um mês. Mas se já me esqueceu, não te culpo e nem peço pra voltar. É tão difícil dar adeus ao sentimento que não se desencana. Tempo curtir a vida, mas sempre depois de uma balada. Pra cima! É fato que acabou, mas eu não te esqueci. E parece que não vai sair tão fácil. É fato que acabou, mas eu não te esqueci. É fato que esqueceu, mas ainda mora aqui. E parece que não vai sair tão fácil desse coração palhaço. Mas é fato. E não vai sair tão fácil desse coração malhaço. É fato que acabou, mas eu não te esqueci. É fato que esqueceu, mas ainda mora aqui. E parece que não vai sair tão fácil desse coração palhaço. Yeah. Oh, não. Desse coração palhaço.

não quero nem saber. Quero de novo todo dia, cada dia mais. Eu me apaixono nas loucuras que a gente faz. É nesse teu jeitinho que eu me apego bem facinho. Eu me apaixono nas loucuras que a gente faz. É nesse teu jeitinho que eu me apego bem vacio. Quero de novo. Eu me apaixono nas loucuras que a gente faz. É nesse teu jeitinho que eu me apego bem vacio. Quero de novo todo dia, cada dia mais. Eu me apaixono nas loucuras que a gente faz. É nesse teu jeitinho que eu me apego bem facinho. Oh, oh, que eu me apego bem facinho. Apresentação Edgar de Souza. Estamos de volta, Central da Biografia. Que Central da Biografia sensacional, é com Cristiano Araújo, que aos 13 anos gravou seu primeiro CD com 5 músicas para participar do Festival do Faustão, onde ficou entre os 6 melhores da região centro-oeste, ganhando o direito de gravar uma faixa no CD Jovens Talentos. Isso tudo fez com que as portas se abrissem para uma carreira promissora, fazendo show em campanhas políticas, se apresentando em programas de televisão e participando de grandes eventos. E ele continuou com sua carreira solo até os 17 anos, quando resolveu cantar em duplas. Nesse período, que durou aproximadamente 6 anos, ele gravou alguns trabalhos em vídeos e CDs, não conseguindo o êxito esperado, mas amadurecendo como artista cada dia. No Central da Biografia, Barabere, que tem a participação de Bruno Marrone, Quando Tem Que Acontecer e Na Minha Mente, no Central da Biografia com Cristiano Araújo. A letra mais difícil do Brasil é assim, ó. Para, para, para, vere, vere, vere. Para, para, para, vere, vere, vere, vere. Para, para, para, vere, vere, vere. Cristiano Araújo fazendo para, vere. Sai do chão, é moçada! Pá! E quando eu te pegar, você vai ficar louca. Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente. Tenho certeza, vai pirar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo. O clima tá esquentando, só vai dar eu e você. Pra gente então fazer, bora! Para, para, para, vere, vere, vere. Para, para, para, vere, vere, vere, vere. Para, para, para, vere, vere, vere. Para, para, para, vere, vere, bora mexer. Quando eu te pegar, você vai ficar louca. Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa. E quando eu te pegar, vou fazer diferente. Tenho certeza, vai pirar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo. O clima tá esquentando, só vai dar eu e você. Pra gente então fazer para, para, para, vire, vire. Para, para, para, cadê você?

falo com você, eu não sinto os meus pés no chão. E quando dei por mim, já foi, já era, perdi a razão. Está de um jeito que o melhor lugar pra mim é o lugar onde você está. Se depender de mim, tá decretado, a gente vai se amar. E quem me vê te olhando já percebe que eu te quero. Eu te olho diferente, é inexplicável esse trem que eu estou sentindo. Só dá você na minha mente. Quem me vê te olhando já percebe que eu te quero. Eu te olho diferente, é inexplicável esse trem que eu estou sentindo. Só dá você na minha mente. Não sei porquê, não sei dizer, que eu vivo pensando na gente. Não sei porquê, só na você, só na você na minha mente. Na, na, na, na, só na você, só na você na minha mente. Apresentação Edgar de Souza. Bem, meus amigos, chegamos ao final da primeira meia hora do Central da Biografia com esta grande fera, Cristiano Araújo. Ó, daqui a pouco esse negão volta para mais meia hora do Central da Biografia. Apresentação Edgar de Souza. De volta, abrindo mais meia hora do Central da Biografia. Hoje nós estamos destacando Cristiano Araújo. Mas meus amigos e minhas amigas do Central da Biografia, em 2010, Cristiano Araújo resolveu seguir novamente carreira solo, com um projeto mais ousado, um projeto mais diversificado, preparando a gravação de um CD e DVD, com participações de grandes artistas de renome nacional. Em janeiro de 2011, o projeto foi concretizado, intitulado Efeitos, com participações de grandes cantores como Jorge, da dupla Jorge Mateus, Gustavo Lima, Humberto Ronaldo, dentre outros. A partir daí, as coisas começaram a acontecer. A explosão da música Efeitos, de sua autoria, gravada com um amigo e companheiro de longa data, o Jorge, e já na primeira semana de divulgação na internet, as visualizações foram incontáveis. Já pensou? 5 milhões de acesso. Sensacional. Vamos com música. Cristiano Araújo, Não Sei Me Controlar. Você mudou, tá mais pra capetinha. Central da Biografia hoje é com Cristiano Araújo. Vai passando, eu cada vez te amando mais. Não sei me controlar. Me traz esse sorriso, me tira do castigo e vem colocar na dor ponto final e muda o meu astral. Vem trazer de volta a cor da minha vida que você levou. Vem curar de vez a cicatriz que no meu coração você deixou. Vem trazer de volta a cor da minha vida que você levou. Vem curar de vez a cicatriz que no meu coração você deixou. Esse meu desejo quer me dominar. O tempo vai passando, eu cada vez te amando mais. Não sei me controlar.

Central da Biografia. Por que será que o meu mundo fica tão confuso se estou perto de você? Viagem inexplicável, um sonho do passado que ainda não morreu. Um anjo sussurrou no meu ouvido, disse que o nosso amor é algo indescritível. O jeito de falar, o brilho no olhar, mas o destino é mesmo imprevisível. Não dá pra explicar, tô vendo dentro dos seus olhos que você me quer. Eu sei que o tempo não apaga e vem o que vier. Está escrito lá na lua com flashes de fogo. Não dá pra explicar, deixa que o sol derreta o gelo no seu coração. E esse amor adormecido explode feito um vulcão. Algo me diz que a gente pode ser feliz de novo. Por que será que o meu mundo fica tão confuso se estou perto de você? Viagem inexplicável, sonho do passado que ainda não morreu. Um anjo sussurrou no meu ouvido, disse que o nosso amor é algo indescritível. O jeito de falar, o brilho no olhar, mas o destino é mesmo imprevisível. Não dá pra explicar, tô vendo dentro dos seus olhos que você me quer. Eu sei que o tempo não apaga e nem o que me é. Está escrito lá na lua com frases de fogo. Não dá pra explicar, deixa que o sol derreta o gelo do seu coração. E esse amor adormecido explode feito um vulcão. Algo me diz que a gente pode ser feliz de novo. Não dá pra explicar, tô vendo dentro dos seus olhos que você me quer. Eu sei que o tempo não apaga e nem o que me é. Está escrito lá na lua com frases de fogo. Não dá pra explicar, deixa que o sol derreta o gelo do seu coração. E esse amor adormecido explode feito um vulcão. Algo me diz que a gente pode ser feliz de novo. O que será? Apresentação Edgar de Souza. Bem, meus amigos, chegamos ao final de mais um Central da Biografia. Foi muito legal a sua companhia. Legal a gente estar junto aqui. A gente se encontra no próximo. Ó, um grande beijo para você e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!